Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais. Sons vindos da década de 60, de 70, outras vezes também dos anos 80 ou 90. E esta semana é um programa especial, um programa dedicado à celebração dos 50 anos de Abbey Road, o último álbum gravado pelos Beatles. Não foi de todo o último álbum a ser editado, já que esse iria ser ainda o registro Let It Be. Mas este foi, de facto, o último álbum a ser gravado, e durante esta hora de programa de Floresta Encantada vamos explorar as várias demos e outtakes que surgem na edição especial e que celebra as 5 décadas de Abbey Road. E começámos com uma das músicas mais espantosas de sempre, uma composição de George Harrison. um tema belíssimo de amor e que surge aqui na sua versão demo, uma versão de estúdio, a demo, antes de ter os vários toques finais, guitarras adicionais, a secção de cordas. Escutamos então Something, é uma das faixas que está na edição especial de Abbey Road, e durante esta hora vamos olhar para as canções do disco e não só, também canções que ficaram de fora, como o tema que se segue. É uma música que podia fazer parte, por exemplo, do disco branco dos Beatles, é um tema à guitarra acústica por parte de Paul McCartney, uma demo caseira, acabou por não surgir no alinhamento final de Abbey Road, mas é um tema que vale a pena explorar. Chama-se Goodbye, é um tema muito simples e emotivo por parte de Paul McCartney. E logo a seguir vamos escutar The Ballad of John and Yoko, uma faixa que depois iria sair como single, foi feito durante a altura do Abbey Road, mas acabou por ficar de fora do disco. E aqui é curioso porque é apenas... no estúdio estão apenas John Lennon e Paul McCartney, John Lennon na guitarra acústica e voz e Paul McCartney na bateria. Aliás, no início da gravação, John Lennon até brinca a dizer, toca um bocadinho mais rápido Ringo, mas não é Paul McCartney que está na bateria. E tenham atenção ao som da música, porque só com guitarra acústica, voz e bateria, os Beatles de facto já conseguiam produzir algo de enorme qualidade. Então, para ouvir Goodbye e The Ballad of John and Yoko, a versões demo para estas músicas, que estas sim ficaram de fora do alinhamento final de Abbey Road. Please don't wake me up too late, tomorrow comes and I will not be late. That lingered on my lips, excite me now, and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Okay. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. Way things are going, they're gonna crucify me. plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called and said, you can make it okay, you can get married in Gibraltar and Spain. Christ, you know it ain't easy, you know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy, you know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you don't take nothing with you but your soul. Think. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. Newspaper said, she's gone to his head, they look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy, you know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. Caught the LA plane back to London, 50 acorns tied in a sack. The man from the press said, we wish you success, it's good to have the both of you back. Christ, you know it ain't easy, you know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. The Ballad of John and Yoko, na sua versão demo para o tema que iria sair como single em 1969, em abril de 1969, e um tema que em estúdio contou só com Paul McCartney e John Lennon, e funciona até como uma espécie de tréguas, de momento em que estes dois colegas de banda há muitos anos fazem as pazes depois de todos os momentos mais rabugentos que aconteceram durante as gravações do projeto Get Back, que iria transformar-se depois no álbum Let It Be. E nesse projeto, quando a companheira de John Lennon e a esposa Yoko Ono estava presente constantemente em estúdio enquanto os Beatles estavam a criar, isso causou alguns problemas, claro, no seio da banda, mas aqui chega esse momento de ok, vamos lidar com isto da melhor forma, que é fazer música. Antes desta, antes deste tema, escutámos Goodbye, uma demo caseira assinada por Paul McCartney. E dizia eu que o The Ballad of John and Yoko saiu na primavera de 1969 como single, e no lado B de Ballad of John and Yoko estava uma música, uma composição de George Harrison chamada Old Brown Shoe. É esse tema que vamos ouvir precisamente agora, na sua versão mais despida, e aliás é o segundo take em estúdio para esta música, Old Brown Shoe. E depois o Ringo Starr a cantar na faixa Octopus's Garden, é a única faixa cantada por Ringo Starr em Abbey Road, e vamos ouvir também a sua versão demo. Seguimos depois para a versão em estúdio, uma demo também, um outtake para Golden Slumbers, Carry That Weight, as duas músicas coladas, provavelmente nesta altura ainda seria só uma faixa que depois iria ser transformada então em duas e que iria surgir no famoso medley a meio do disco, já no lado B de Abbey Road. Seguimos então com Old Brown Shoe, Octopus's Garden e Golden Slumbers Carry That Weight são as versões mais despidas, os outtakes e demos dos Beatles, na altura na produção de Abbey Road, o último álbum gravado pelos Beatles e que se está a celebrar os 50 anos. I want a love that's right, but right is only half of what's wrong. I want a short-haired girl, sometimes worthy twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. You pick me up from worse and try to drag me down. When I see your smile replacing every thoughtless frown. Got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer, wearing rings on every finger, not worrying what they or you say. I'll live and love and maybe someday, who knows, baby, you may comfort me. Imperfect, but my love is something you can't reject. Changing faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. I want that love of yours, missed. Our love is something I take. Take an early start, I'm making sure that I'm not late. Sweet top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. Well, I'm so glad you came here, won't be the same now when I'm with you. Superb. Right, George. Looks like mine. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friend to come. Sorry, did I miss? I went wrong. Did I? I thought I heard you singing Octopus's Garden with John. No. I think I went into I'd asked my friends early, I think. Or you all came late. Golden Slammers take one. Yeah, there's a couple on the album a bit like that. Day after day. Boop, boop, boop. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. É por isso que são versões demo e outtakes. Ouvimos antes e no final dos temas os Beatles e os engenheiros de som a conversarem entre si, e também momentos em que a voz pode falhar e a banda interrompe e não consegue continuar com a música. Primeiro Old Brown Shoe, pelo meio Octopus's Garden, com Ringo Starr a falar muito durante os poucos minutos que ouvimos lá atrás, e entretanto Golden Slumbers e Carry That Weight, duas faixas coladas e que vão surgir depois no medley, no famoso medley de Abbey Road, e nós vamos ouvir até uma versão, uma primeira mistura desse medley mais à frente no programa de hoje. Seguimos com um dos takes de Here Comes the Sun, outro dos temas mais conhecidos deste registro Abbey Road, e outro assinado por George Harrison, que aqui teve o seu expoente máximo de criatividade, que iria prosseguir para o primeiro álbum a solo após os Beatles, All Things Must Pass. Vamos então ouvir Here Comes the Sun, e depois Maxwell Silver Hammer, será o take 12 desta faixa, e também You Never Give Me Your Money, um tema que surgia no lado B de Abbey Road, e vamos ouvir Paul McCartney ao piano num dos takes do tema. Será o take 36 em estúdio já para You Never Give Me Your Money. Referir que o take usado foi o 30, ou seja, aqui já passou essa fase em que já tinha feito um bom take, mas ainda estava a continuar. Vamos perceber então para onde é que Paul McCartney já estava a ir em You Never Give Me Your Money. Resumindo, Here Comes the Sun, versão de estúdio mais despida, depois Maxwell Silverhammer e também You Never Give Me Your Money, são os Beatles em estúdio a trabalharem em Abbey Road, o álbum que celebra 50 anos, mas hoje na Floresta Encantada os outtakes e demos das músicas que fizeram este último álbum gravado pelos Beatles. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, hey. Sort of dum dum dum dum, you know, a bit. Yeah, it's just something a bit more, because it does sound a bit dead when you hear it just as an intro. Dum dum dum dum. Yeah. Okay. Do that one. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Studied by the physical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh, oh. medicine, major ringing medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver hammer came down upon her head. Gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the glass has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so But as she turns her back on the boy, he runs up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell Silver hammer made sure that she was dead. Good, you know, it had nice bits in it, but it'd be nice to have the nice bits and the other bits. And the bad bits. And the bad bits, yeah. George Harrison is resting his arm. Let it be known unto the people. Kick out the jams, take aim. Brothers and sisters! All right, you win. I'm in love with you. Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. How you never give me your money. How about you? So much precious. Walnut sandwich. You never give me your coffee. Okay, come on, Arthur, here it is, boys, here it is. Come on, boys. Leslie off, please. It's exactly 2:30 and it's 36. And here we go. 36. Thank you. money's gone, nowhere to go. Any job I got to sack, Monday morning turning back. Yellow lorry slow, nowhere to go. But oh, that magic feeling, nowhere to go. Oh, that magic feeling. Três músicas retiradas da edição especial de Abbey Road, a edição que celebra os 50 anos do último álbum gravado pelos Beatles e que traz dois discos só dedicados a demos e outtakes do registro Abbey Road. Primeiro, Here Comes the Sun, depois, pelo meio, Maxwell Silver Hammer e também You Never Give Me Your Money, uma das faixas que iria fazer parte depois do medley, o famoso medley dos Beatles no lado B do registro. O disco começa com Come Together, com John Lennon a tocar. Vamos ouvir um dos takes para essa música, com John Lennon a esforçar a voz para chegar ao tom certo da música. Não vai levar a música até ao fim, já vão perceber. Depois seguimos com um tema que não chegou a integrar a versão final de Abbey Road, a faixa Come and Get It, um tema gravado por Paul McCartney sozinho em estúdio durante as sessões de Abbey Road, e na época, quando os engenheiros de som encontraram esta música, nem perceberam que tinha sido um Beatle a gravar esta faixa. O tema Come and Get It acabou depois por ser gravado mais tarde pelos Badfinger, e esta versão só tinha surgido na antologia dos Beatles durante os anos 90. Vamos então ouvir Come Together e depois Come and Get It. He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls. Don't worry if you don't get the vocal, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, one, two, three, four. Mm-hmm. glorious duckers. Early morning. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics, he's got Hot Rod Bowley. Oh, I'm losing my cool. If you want it, here it is, come and get it. Catch. Will you walk away from a fool? And- Floresta Encantada, programa especial dedicado aos 50 anos de Abbey Road, o último álbum gravado pelos Beatles, e é um programa especial porque estamos a ouvir as várias demos e outtakes do registro, ou seja, os Beatles em estúdio, na sua versão mais crua. Não estamos a ouvir hoje as versões definitivas, as canções definitivas do álbum. É mais uma viagem para explorarmos a criatividade dos Beatles em estúdio, com os outtakes que surgem na edição especial de Abbey Road e que celebra os 50 anos do disco. Primeiro, Come Together, pelo meio, Come and Get It, e agora The End, a faixa que faça o medley dos Beatles em Abbey Road, e aqui os Beatles a tentarem chegar ao momento certo da música, a experimentarem com a bateria, com as guitarras, e é a música então que faça o momento que faça esse medley. Já aqui falámos muito do medley, de facto, porque é um dos momentos mais reconhecíveis do disco de Abbey Road, e é um momento que celebra de certa forma a produção, os sons, a produção de George Martin deste disco, que é muito celebrado também pelas canções submetidas aos Beatles por George Harrison, como Something e Here Comes the Sun. Mas de facto o medley representa o auge da produção de finais dos anos 60, e é por isso também que o disco é lembrado naquilo que é uma das grandes obras-primas de música intemporal parte dos Beatles. Falamos muito desse medley e vamos ouvir essa primeira mistura do medley, uma mistura organizada essencialmente por Paul McCartney e o produtor George Martin, até de temas que já tinham sido compostos por alturas até do disco branco dos Beatles, mas agora finalmente, quando os Beatles foram para o estúdio para Abbey Road, a juntarem esses pequenos momentos, esses esboços, e a transformá-los em canções. Vamos então ouvir The Long Walk One, era este o título, depois ficou conhecido como medley. Então as faixas são as seguintes: You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Her Majesty, Polythene Pam, She Came In Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight e The End. São os Beatles em 1969. Este é um dos mixes pensados para The Long One, um medley de Abbey Road, a fechar a Floresta Encantada desta semana e a celebrarmos os 50 anos deste disco emblemático dos Beatles. Pay no rent, all the money's gone, nowhere to go.